Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a Ana e a Viviane, e em seu nome cumprimentar a todas que formam essa equipe, né? E aí, Ana, eu queria dizer que você fala muito bem, porque falar é a gente pôr para fora o que a gente sente. Não importa se tem concordância verbal, se não tem, isso é na caminhada que a gente vai aprendendo ou não. O importante é que você se comunica. Que as pessoas, todas as pessoas entenderam o que você falou. Você fala muito bem, assim como a Viviane se colocou muito bem. Parabéns. Eu cumprimentar aqui o nosso secretário do Meio Ambiente, nosso secretário da Indústria, nosso presidente da Cursan, a nossa secretária de Gestão. Bom, tem muito secretário aqui, então quero cumprimentar todos os secretários e secretárias, e muito especialmente o Luiz e o Bruno, que estão aqui representando a 11 Minas. De tantas coisas que a gente discutiu nesse projeto, tem uma coisa que acabou a Viviane e a Ana falaram aqui, que eu não tinha pensado. Eu discuti um monte de coisa nesse projeto. Primeiro, porque não é um projeto meramente de defesa do ambiente. Porque tem algumas pessoas que acham que ambiente é só o que é verde. Se mexer no ambiente. Tem gente que acha que ambiente é só coisa verde. E ambiente não é só coisa verde. Ambiente é o todo, é a água, é o rio, é o ar, e é o ser vivo, e a importância dele, porque nós fazemos parte desse grande ecossistema de várias espécies de seres vivos, animais, vegetais. Portanto, o ambiente, ele é um todo, né? A gente está vivendo uma sociedade em que cada um está ficando cada vez mais isolado do mundo, das pessoas. As pessoas não se conversam. De noite, quando você vê alguém na rua, em vez de se sentir confortável, antes a gente tinha medo de assombração, né? Já, olha, tem alguém na rua, você olha e fala, meu Deus, quem será? Então, as pessoas estão passando a ter. A gente vê uma sociedade em que o ser humano começa a sentir receio da proximidade de um outro ser humano. Essa sociedade que a gente quer reconstruir, com todos os valores éticos, morais, sociais, todos os valores humanos. Então, esse projeto que começa, e a iniciativa desse projeto, quem primeiro sinalizou a parceria aos Minas, eu quero agradecer em seu nome, Luiz, a empresa aos Minas, por tantas outras parcerias, por mais essa parceria, e tantas outras que faremos daqui para frente, né? Porque eu acho que a gente tem que continuar caminhando nessa luta de parceria, porque uma indústria não tem mais aquela concepção de se instalar no município só para ganhar dinheiro, mas também de ter compromisso com essa riqueza que ele produz, que seja uma riqueza também em benefício da sociedade que ele mora, que é esta nova visão dos empresários da nossa sociedade. E eu fico muito feliz de poder dizer isso e de estar junto com as empresas, tornando essa fala uma fala real. Uma empresa, ela só pode dizer que é uma grande empresa quando ela tem compromisso ambiental e social. E a Usiminas está dando mais um exemplo disso. Eu quero parabenizar a vocês. Então, por favor, leve um recado ao Bruno, ao presidente, eu mandei uma cartinha, ele deve estar recebendo, tá? Ao Erasmo. E, para finalizar, quero dizer que aqui a maioria são mulheres, mas não é que projeta para as mulheres, né? Porque o pessoal diz aqui que eu só beneficio as mulheres em Cubatão, que nos empregos, não é isso. É que pegou o cadastro do PAT, né? E o cadastro do PAT, a maior lista de gente que está um tempão esperando emprego e nunca tem oportunidade são as mulheres, né? 70%. E nós não fomos ali escolher uma por uma, não. Nós pegamos as pessoas cadastradas no PAT. Fizeram uma entrevista. E esse projeto não vai ficar em 25. Eu tenho certeza que esse número vai chegar a 500, a 1.000, 1.500, 2.000, porque nós vamos assinar parcerias com muitas empresas do nosso município e empresas que não estão no nosso município. Porque Cubatão tem que mudar esse perfil de ser cidade rica e as pessoas viverem de uma forma humilde, pobre, sem ter condições de ter uma casa melhor, uma vida melhor, de qualidade. Mas qual o grande gancho desse programa? É só cuidar para que fique mais limpo o meio ambiente? Não. todas vão ter que voltar para a escola, vão melhorar a escolaridade, vão terminar o curso do ensino fundamental. E quando terminar, as empresas vão fazer parcerias para qualificar para o mercado de trabalho mais competitivo e para que possam ter um salário melhor. E quem é que pode pagar um curso de soldador de R$1.400? A maioria nem ganha R$1.400. Mas estas parcerias, elas têm... É tudo atrelado. É a parceria. Você é um agente socioambiental, tem que voltar para a escola, portanto, lá na sala de aula, você é um reprodutor, como disse a Viviane aqui, um multiplicador das ideias, dos valores que você está semeando no seu bairro, você vai voltar para a escola, vai concluir seu curso, nosso papel é garantir a vaga para vocês, o transporte para vocês irem para a escola, terminar o curso, vocês vão ver como é importante voltar para a escola, vocês vão adorar isso. Nos primeiros dias você vai ficar meio assim, depois você vai dizer, nunca mais quero sair, porque você retoma e conhece, amplia seu núcleo de conhecimento, faz novas amizades. E aí, então é isso, é a política de educação com a política da atrelada à questão ambiental, construindo um projeto de cidadania, porque é isso que nós precisamos. Luiz, o que a Cubatão sempre ouviu é assim: Cubatão é a cidade das indústrias, mas o nosso povo está desempregado e não tem emprego nas indústrias. O pessoal de fora vem, busca emprego aqui e fica nos bons empregos e o nosso povo vai ruim e puxando. Essa história a gente tem que mudar. E este exemplo de vocês é um exemplo que não tem em nenhuma cidade do Brasil. É a primeira experiência no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que vai dar certo. Porque quando a Uzi Minas coloca lá qual foi o apoio social que ela deu para Cubatão, não vai ser mais o dinheiro para aquela festa, ajudei com camiseta naquele clube, ajudei isso. Esse apoio social vai ter nome, é a Ana Maria, a Viviane, a Joana, a Sebastiano, o Manuel, o José, ou seja, o investimento social vai ter cara, rosto, corpo, coração, vida, e isso sim é que é a compensação social. Está na lei, todo mundo fala em compensação social. Só a compensação social hoje ainda é objeto material. E vocês estão iniciando uma etapa que estão mostrando que a compensação social é vida, é investimento no ser humano. Imagina daqui a alguns anos você olhar essas pessoas concluindo o curso e muitas até dizendo, agora eu vou continuar, vou fazer uma faculdade, vou isso, vou aquilo, que apesar da idade, a gente pode ter 54, a nossa vida continua. E nós, até o último dia de vida, nós temos que ter sonho. Porque se você não sonhar mais, você morreu. Quando a gente parar de sonhar, parar de desejar, parar de ter esperança, a gente morreu. Então, eu acho que isso também é um pouquinho, né, do que as meninas falaram, que o Baldini aqui disse, o Luiz, é assim, é devolver esperança para o nosso povo, é fortalecer a cidade de Cubatão, é a cidade se impondo como uma cidade que deve e precisa ser respeitada, e a indústria dizendo, eu quero ser parceiro, estou junto para construir esta nova Cubatão com mais justiça social, com mais humanidade, e participando deste processo conjuntamente. Então, isto não só os meninos vai acompanhar, não só as meninas, não só a Secretaria de Educação, mas acho que todos nós vamos acompanhar dia a dia esse processo. E vocês vão ter um dia a carinha, a foto de vocês, assim, numa página de algum livro da nossa cidade, mostrando aqui começou um projeto que nunca mais a gente vai deixar terminar. Portanto, vocês serão exemplos para tantos e tantas outras jovens do nosso município. Força para vocês, parabéns. Mostre que a mulher com 20, 30, 40, 50, ela é sempre guerreira, ela sempre quer trabalhar e quer. E o trabalho significa estar se sentindo incluída, como disse a nossa Ana aqui. Eu me sinto incluída, me sinto que não estou desprezada, que eu sou vista, que eu sou reconhecida. Isso é muito importante. Nós não queremos ser jogados pelos cantinhos, até porque hoje em dia, nós vamos viver até os 90, e nós mulheres é que vamos tomar conta do mundo, né? Então, já sabe. Então, tem mais uns 40 anos aí. Então, gente, enfim, é isso. Parabéns a todas vocês, meus agradecimentos oficiais, muito especialmente aos Minas. Parabéns ao nosso secretário aqui do Meio Ambiente, pela agilidade, pela condução do processo, pelas articulações. Parabéns aos demais funcionários que participaram da construção deste processo, que foi um processo coletivo. E aí, agora vamos entregar alguns kits de material, né? Que essa ideia vai começando a mudar devagarzinho, na cor, na alegria de vocês, na participação de vocês. Ah, e tem outra coisa. Trabalha com alegria, gente. Mesmo quando a gente... Porque mulher, assim, a gente sofre tanto, né? Aí vai trabalhar, aquele dia as coisas não estavam bem em casa, né? Aí você passa na rua, tu oi, oi. Aí fala, oi, que mal-humorada. Oi, tudo bem? Esquece. Sai pra rua, esquece os problemas de casa. Você tem que ter um problema, um período para você esquecer um pouco. Esquece, ri, sorri. Porque vocês estão dando um passo na história de uma cidade. E aí tenta um pouco esquecer os problemas de uma vida inteira, de muitos outros problemas que virão, né? Mas tenta encarar a vida sabendo que é duro, que é difícil, mas sempre com bom humor, força, com alegria. Parabéns.